Cartão Fidelidade. Em Xique Xique, na rua Rui Barbosa, próximo ao Banco do Brasil. Em Rio Verde 1, no posto Rio Verde. A Clínica Semi, com mais de 16 anos na área de atendimentos médicos e odontológicos com excelência. Vem informar que conta hoje com sala de raio-x digital de última geração e com a realização de exames todos os dias. Com um espaço moderno e atendimento humanizado, contamos também com diversas especialidades médicas: ortopedia, cardiologia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pediatria, reumatologia, clínico geral, psiquiatria e estética avançada. Ainda contamos com a realização de exames laboratoriais na Clínica Semi. E realizando também eletrocardiograma todos os dias. Rua Monsenhor Costa, número 306, no centro, Xique Xique, Bahia. Polizan, a vitamina da família. Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan. Combate esgotamento físico e mental. Fique mais forte e disposto tomando Polizan. Polizan combate dores no corpo, cãibras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia. Polizan te fortalece da cabeça aos pés. Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo da sua saúde. Acaba com seu esquecimento e reativa a sua memória. Polizan fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais. Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Em Irecê, agora você conta com a Carro e Cia, uma das maiores casas de autopeças da Bahia, com matriz em Luiz Eduardo. A Carro e Cia oferece tudo o que você precisa para o seu automóvel: acessórios, peças, tudo em chaparia, para-brisas, peças para picapes em geral. A Carro e Cia Autopeças está localizada na Avenida Santos Lopes, ao lado da Geo Comercial. Fone 74998070371. Carro e Cia Autopeças. A cada 40 segundos, uma pessoa morre de doença no coração. Isso só no Brasil. Então, prevenir é essencial. E o 9 Mistura é eficaz na prevenção de infarto e AVC. 9 Mistura é um analgésico natural que trata dores reumáticas, artrite, artrose, bursite, inflamações na coluna. 9 Mistura, feito com extrato de ervas, é digestivo e trata gastrite, úlcera, azia, refluxo, enxaqueca, má digestão, gordura no fígado e é um tratamento para toda a área gastrointestinal. 9 Mistura, você encontra em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Chegou em Xique Xique, a loja de artigos religiosos Santa Bárbara. Uma loja com super variedades em coisas de Umbanda, tecidos africanos, roupas prontas, banhos, velas, defumador, diversidade de velas, imagens católicas, perfumes atrativos, incensos e muito mais. Estamos localizados em frente ao Poço da Praça, ao lado dos Salgados do Peu. Organização Pai Pedro de Angola. A pomada Neymax é a campeã contra as dores, porque é a única que deixa você preparado para o dia a dia. A pomada Neymax é anti-inflamatória e tem o poder de aliviar dores no corpo, nas pernas, braços, torção, artrite, artrose, reumatismo e problemas de má circulação. A pomada Neymax é a mais vendida porque age rápido, direto na dor, trazendo sensação de bem-estar e melhora seu desempenho. A pomada Neymax é simplesmente a solução para seus problemas. Procure a farmácia mais próxima de você. Pomada Neymar, a campeã contra as dores. Olha a promoção da Óticas Carol. Armações a partir de R$99. As melhores marcas: Vogue, Ana Hickman, TNG, Grave, Polaroid, Michael Cross, Versace, Polo. Com desconto de 10 a 40% à vista ou 10 vezes do cartão. Levando a sua receita na Óticas Carol, você ganha R$100 de desconto. Temos armações solar e de grau, lentes de contato com grau e colorida. Venha para Óticas Carol, na Praça Francisco Guimarães, em frente ao Mercado de Frutas. Óticas Carol. A Ortoimagem, visando o maior conforto e segurança a seus clientes, instalou raio-x digital nas próprias clínicas, possibilitando a realização de exames para ortodontia, implantes e procedimentos cirúrgicos. Além de exames, disponibilizamos tratamento ortodôntico, implantes dentários, estéticos e clínicos, com profissionais especializados. Atendemos em Xique Xique, Rua Vigílio Moreira, 263, telefone 749-9954-3719, em Barra, Avenida Getúlio Getúlio Vargas, 1190. Telefone 749-8821-6691. Em Buritirama, Rua Osório Viana, número 25. Telefone 77998034474. Responsável técnico, Dr. Antônio Fernando de Carvalho. Ortoimagem, excelência e foco em odontologia. Coquetel da Índia, o milagre da natureza em sua vida. Um composto de ervas medicinais extraídos das nossas florestas, auxiliando no sistema imunológico. Coquetel da Índia regula os níveis de açúcar no sangue, controlando diabetes. Diminui o colesterol ruim, tem ação diurética, aliviando a retenção de líquido, ajudando a diminuir o inchaço nas pernas. Coquetel da Índia auxilia nas infecções urinárias, prevenindo também o aparecimento de pedra nos rins. Combate as dores reumáticas, auxilia no tratamento da hemorroida. Coquetel da Índia combate e regula os principais problemas do estômago. Acaba com estufamento e inchaço da barriga provocado por gases. Coquetel da Índia, a saúde da natureza em nossas vidas. O Instituto Odontológico Prime é referência em cirurgia, ortodontia, aparelhos, implantes, atendimento odontopediátrico, clareamento, lente de contato, prótese, tratamento de canal, DPM e dor orofacial. Atendimento particular e diversos convênios. Rua José Peregrino, número 128, Centro, em frente à Caixa Econômica. Telefone 999-525611 ou 3661-1565. Liquida Casas Freire. Ofertas imperdíveis com parcelinhas de até 12 vezes. Fogão Itatiaia 4 bocas com acendimento automático em 12 parcelinhas de R$64,90. Unibox Quali Comfort com cama auxiliar e pillow top em 12 parcelinhas de R$54,90. Smart TV LED 32 polegadas em 12 parcelinhas de R$115,90. E ferro Mondial com 6 níveis de temperatura por apenas R$64,90. Liquida Casas Freire. Compre na loja, no app ou no site Casas Freire. Aqui você se sente em casa. Voltamos a apresentar Jornal da Tribuna. A informação em primeira mão. Opa, opa, opa, gente, estamos de volta, 13h55. Quero mandar um forte abraço aí ao meu amigo Maurício Rifas. É o menino das rifas de todas as quartas e sábados aqui em Chique Chique. Maurício, o telefone dele é o 749-88-39-3909, né? Portanto, um abraço aí, grande Maurição, jogando duro, viu? O menino é bom, o Maurício é espetacular. São 13h56, gente. Olha, você conhece o Teseus 30? O Teseus 30 é o fortificante do homem. Tem homem que tá dando conta do trabalho em casa, gente. Tá estudando e tá fazendo amor com a esposona, que ela merece todo o amor e carinho do mundo. Então, compra o Teseus. Fala aí, Vide. Danton Sampaio, Chique Chique, região, Brasil, mundo. Que bom tá de volta com vocês aqui na programação, falando sobre a linha Teseus 30. Um abraço para você, homem, que já toma o seu, e para você, mulher, que está revigorando o seu corpo, que está melhorando a sua saúde dia após dia, né? Aumentou a libido, está cuidando mais do relacionamento, naquele campo afetivo, no campo amoroso, tem uma vida sexual mais feliz e mais ativa. Que bom! Teseus 30 Afrodite para a mulher e Teseus 30 Pegasus para o homem, que já é pai, ou para aquele que sonha em ter a paternidade a partir do próximo ano, a partir aí dos próximos meses, né? Ó, o Teseus 30 Pegasus pode ser, sim, um presente excelente para o seu papai. Sabe por quê? Porque ele vai ganhar mais vigor, energia, concentração para o dia a dia, mais poder de memória. É um suplemento que você vai incentivá-lo a tomar para ter muito mais saúde a cada dia. É claro que vai impactar na vida sexual e ele vai ganhar muito mais autoestima, autoconfiança. Isso é se preocupar com a saúde do seu pai, não é? É isso aí. E o homem que não é pai ainda pode tomar o Teseus 30 todos os dias para o ganho gradual na produção de espermatozoide, o que impacta positivamente na fertilidade. Vai por mim, vai de Teseus 30 Pegasus, meu amigo, e leva para a patroa o Teseus 30 Afrodite. Peça na farmácia ou na loja de produtos naturais. Forte abraço, meu irmãozinho. Em nome sempre, gente, dos produtos Gladiador. Olha, você já comprou sua pomada Gladiador? Compre agora mesmo, gente. A pomada Gladiador é só o luxo. É, você vai resolver todos os seus problemas. Caiu, machucou, tropicou, use a pomada Gladiador. Essa você sente, quando você passa, você sente ela agindo. Tem umas pomadas por aí, parece creme hidratante, né? Passa, você nem sente. A pomada Gladiador, você já sente agindo e melhorando aí onde machucou você. Trabalhamos também, gente, em nome da melhor casa de material de construção da nossa cidade. Casa da Pesca, ponto da irrigação e construção do nosso amigo Valtão. Lá tem de tudo, gente, para você do ramo. E agora em dois endereços, na Rua Custódio B. Moraes, são 4 lojas. E lá no Nair Barreto tem mais 2 para você que quer construir ou reformar e comprar cimento mais barato da região. Portanto, Valtão, Casa da Pesca, agora tem no Nair Barreto e aqui na região do comércio. Marmoraria, porcelanataria e vidraçaria Sampaio. Lá possui, gente, uma grande variedade em granitos comuns importados. Produzimos também bancadas e nichos em porcelanato com acabamento em 45 graus. Você também encontra lá vidros temperados para janelas, portas, espelhos, box de banheiro e muito mais. Venha nos visitar e realize aqui a sua tão sonhada cozinha, banheiro e espaço gourmet. Lá você encontra o melhor acabamento da região, além da solução para aquele espaço difícil do seu ambiente. Procure quem tem mais de 20 anos de experiência em mármore e construção civil. Danilo Sampaio. A Marmoraria e Vidraçaria Sampaio está localizada no Nair Barreto 2. Telefone é 99980-6584. Trabalhamos também, gente, em nome do IOP, Instituto Odontológico Prime. É uma clínica moderna que atende ali na Rua José Peregrino, em frente à Caixa Econômica Federal. Lá no IOP, gente, você realiza bastante procedimentos, né, para ter aquele sorriso perfeito e alinhado. Portanto, aí, aproveite as nobres promoções. O IOP fica de frente à Caixa. Esse é o endereço do sorriso mais bonito de Chique Chique. N-Service Tecnologia. A N-Service Tecnologia fica aqui na rua Rui Barbosa, ali de frente à churrascaria Asa Branca, gente. Dê uma passadinha por lá. Aproveita aí os preços, promoções e ofertas, né, que estão à maravilha para você consertar o seu celular. Você que quer trocar, comprar cabo USB, aquelas caixinhas que carregam o seu celular, comprar também caixas de som da antiguidade, tudo isso você encontra por lá. E a loja Meu Fone fica de frente ao Banco do Brasil, onde você encontra Pocophone, iPhone, LG, Samsung, Motorola, caixas de som JBL, tablet, carregadores portáteis, temos os copos Stanley e muito mais. Portanto, Meu Fone fica ali de frente ao Banco do Brasil, é referência na região. 14 horas e um minutinho, antes de fera, pode chamar o fera? Já está chegando aí, vamos lá, vamos até Irecê. Vamos lá, o homem que sabe das notícias da região. Boa tarde, Cláudio Fera. Olá, amigos do Jornal da Tribuna. Boa tarde para vocês, boa tarde aos nossos ouvintes em toda a região de Xique-Xique. Daqui a pouquinho eu vou trazer as informações aqui do Complexo Policial, as informações da região de Irecê, sempre com apoio da CDM. Atenção, dia 11... Doutora Nara Dourado, oftalmologista, vai atender dia 11, dias 14 a 18. Doutor Elson Desidério, nutricionista. Dia 14, doutor Adriano Gomes, cardiologista. Dia 15, doutor Salmison Soares, proctologista. Toda quarta-feira, o cardiologista doutor Leandro Cunha atende na CDM. Doutor Eliepter Graziano, psiquiatra. Psicólogos e fonos todos os dias. E o doutor José Magalhães realiza ultrassonografia, endoscopia digestiva e consultas todos os dias aí na CDM, viu, gente? Um abraço à equipe. Quero falar da Amorim Autopeças em Irecê. De domingo a domingo, 999-316208, na antiga Praça do São João. Quebrou carro, o nome é Amorim Autopeças. Fábio, taxista, ele faz a linha de Xique-Xique para Pilar Arcado toda quinta-feira, 999-537964 ou 988-270173. Vamos viajar com conforto, segurança, com Fábio, taxista, de Xique-Xique para Pilão Arcado, viu, gente? E Terezinha, material de construção. Blocos de cimento e cerâmica, brita, telha, areia fina, lajotas, padrão de energia, tanque de cimento e muito mais. Fale com Bingo, 999-28-2424. Meu amigo, minha amiga, vai construir O nome é Terezinha Material de Construção. Vai lá tomar um cafezinho, bater um papo com o nosso amigo Bingo. Vamos aqui com as informações, primeiramente para o agricultor. Atenção, mamona na roça na região de Irecê, 190. Cenoura em João Dourado, 55. Beterraba, 35. E cebola, R$40. Tomate verde ou maduro, R$ 95,00 a caixa. Atenção, açougueiros, arroba do boi 265 aqui em nossa região e arroba da novilha 260. Tenho aqui algumas informações do complexo policial. Homem acusado de tentativa de homicídio é preso em Irecê. Segundo elemento aí, né, que acusado de tentativa de homicídio foi preso aqui na cidade de Irecê. Moto é esmagada por maquinários na obra aqui da macrodrenagem na região de Irecê, viu? Mas ainda bem que ninguém ficou ferido. E olha, morreram no trânsito na área da coordenadoria de Irecê, de janeiro até o presente momento, minha gente. 22 cidades, viu? Morreram aqui na região de Irecê, entre as 22 cidades, 65 pessoas. 65 pessoas morreram aqui na região de Irecê, vítimas de acidente. Ah, é um absurdo, né? Um absurdo esse dado aqui, impressionante na região de Irecê. Muita gente, infelizmente, né, sofrendo acidente e algumas delas, né, perdendo a vida. 65 pessoas morreram de janeiro até o presente momento aqui na região de Irecê. São as informações para o Jornal da Tribuna. Eu desejo a todos uma boa tarde e até amanhã. Obrigado, Cláudio Márcio Fera. Para você também, meu amiguinho, boas vendas. Aí, olha, quem quiser conhecer o Fera, dá um abraço nele. Vai lá na Autopeças Amorim, na Praça do São João, que você vai ver essa figura de gente que é o grande companheiro Cláudio Márcio Fera. Muito bem, Doutor, vamos embora. Vou ficando por aqui. Eu volto às 4, ou melhor, volto às 5 da tarde, né, com muita música para você, em nome sempre, sempre da Ótica Continental. Sua receita nova vale R$100 de desconto. Vai lá e aproveita. E também do Pai Martins Jojó, se o Tiratema da Bahia não paga consulta até o dia 27 de setembro. Marque já a sua, leve apenas 3 credimentos não perecíveis para fazer a sua consulta ou o seu trabalho. E também hoje é dia de Abrigo Petiscaria, Restaurante Bar, Lanchonete Choperia. Fique com Deus, se cuidem, juízo, eu volto assim com muita música para vocês. Vamos lá, vamos embora, prometendo voltar amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir. A gente agradece o carinho de todos vocês que ficam atentamente aí, ouvindo o nosso Jornal da Tribuna. Fica atento, fica sempre sintonizado aí. Um abraço. Gente, eu estou indo, mas amanhã eu volto. Vamos preparar muitas informações para você. Obrigado pelo carinho sempre. Você, meu amigo comerciante, divulgue conosco, divulgue sua empresa e tem retorno garantido aqui no Jornal da Tribuna. A nossa equipe vai divulgar o seu comércio com total responsabilidade e as vendas aí com certeza é garantido. Ó, se você não quer ser destaque no Jornal da Tribuna, é fato, é só você andar correto, porque direito tem quem direito anda. Tchau, tchau e até amanhã. Vai. Valeu, seu Regis, um abraço e até amanhã. Eu já fui no circo, chegou aí? Já sim. Ainda vou lá, viu? Nunca fui não. Isso é muito bom, né? Meus conhecidos demais, o Ventinha, que é o dono, né? O dono do circo. O Ícaro Circo. Eu tô com o ingresso aqui desde a semana passada, não tive tempo de ir lá. Muito bom espetáculo. Tem pra garotada, tem os bonecos animados, o bolo fofo, né? Tem o Baby Shark, tem o Homem-Aranha, tem o Táxi Maluco ontem, tem o Globo da Morte. Muito bom, duas motos. E aí, o Globo da Morte, ele convida um pessoal da plateia, viu, Dantão? Só não pode, tu é alto, vai bater no... É Maria. Eu já fui embora com dois circos. Será que tem alguma menina bonita, solteira por lá? Não precisa ser bonita não, moço, mas tem uma mulher lá. Já corri atrás de dois circos. Pra ir atrás do terceiro é daqui pra ali. Que é que... Deixa os meninos aqui 15 dias, 15 dias lá. 15 no circo, 15K. Eu fui embora com o circo, eu era pequeno, fui pequenino no circo. E voltei adulto e artista, né? Com mais de 10 números aí de circense. Mas graças a Deus foi dois namoros de respeito que eu tive, né? Admirado pelos meus pais, pelos pais. Foi o primeiro namoro, foi com a Adrianinha, né? Do Circo Planeta, do Circo do Palhaço Fanisco. Logo em seguida, tive o prazer de conhecer uma figura incrível, né? Que era a Urânia Priscila, né? Que namoramos um bom tempo, filha de Dona Lina, né? E a irmã da Tuane Tabata, né? E agora estou procurando a terceira. Não deu certo nem dois, para ir embora com o circo aí, viu? É bom demais falar de circo, que eu gosto, eu amo. Regis Santos conviveu, sabe como é que é. Regis teve a experiência magnífica, perfeita, de acordar dentro de um trailer, de dormir dentro de um trailer, de fazer artes, de chegar nas cidades, namorar, conhecer pessoas diferentes e por aí vai. Então, um forte abraço. Eu só vou ter que juntar muito dinheiro, que o Gustavinho é retado de boca. Para gastar, menino, é para comer cachorro quente, pipoca, tomar não sei o quê, não sei o quê. Ele já tá doido para ir lá no circo, viu, Regis? E o espetáculo é muito bom. Eu acho que hoje não vai ter, viu? Não sei. Parece que é a folga deles hoje, não estou sabendo ainda. Ontem eu não tive como ir lá, mas o circo está com a curta temporada na cidade. Aprecie a arte em Cicência. O circo vem uma vez aqui, é barzinho, tem todo final de semana, tem outras atividades, mas o circo vem uma vez do ano, quando demora o vir, né, o circo aí. Então, valorize a arte em Cicência. Eu digo isso porque da bilheteria que a gente vivemos, né? Quando o circo, eu falo de circo na primeira pessoa, porque todo dia eu converso com meu pai do circo, converso com meus irmãos, e o circo tá no meu sangue, tá na raiz. Cresci, e o circo ensina muito, viu, doutor? Muito ensina bom, muito. É arte, é cultura, né? Então, um abraço a todos, uma ótima tarde. E lembrando aí que também todos os dias, né, quem manda lembrança, quem sempre tecla comigo é o Anderson Pipoquinha, conhece muito bem o pessoal do Íncaros, e também o Futuca, né, que está lá para a região. Não, o Anderson está em Alagoas e Futuca já está caindo para cá, para dentro do sertão, tá bom? Obrigado, meu Deus, por mais um dia de trabalho. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tchau, tchau, gente, e até amanhã. Mas não fiquem tristes, não, porque na sequência vem ele, Carlos Rodrigues, e o Rádio Atividade, com muita música boa de ouvir. Tchau, tchau. Aqui, sua emoção é muito mais forte. Bate coração. Aqui tem qualidade, é a melhor drogaria da cidade. Economia que as outras não têm, drogaria extra forte tem. A drogaria mais barata do Brasil, remédio a preço de fábrica. Drogaria Extra Forte, se te faz bem, a gente tem. Medicamentos a partir de 50 centavos. Vem pra Grandona, aqui é o lugar de comprar barato. Na Avenida JJ Seabra, onde funcionou a conveniência ou cestão. Drogaria Extra Forte. A verdadeira felicidade está dentro de você. Cuide do seu bem-estar emocional no Espaço Terapêutico Marilã Braga, na Rua Eduardo Barreto, número 91. Oferecemos serviços de psiquiatria, fonoaudiologia, nutrição e pedagogia. Cuidar da sua saúde psicológica é muito importante para você e para quem você ama. Agende uma consulta ligando para 74-3661-5432 ou pelo WhatsApp 99991-4002. Venha para a ProPet, clínica médica, veterinária e pet shop. Banho, tosa, medicamentos, limpeza de tártaro, extração de dentes, cirurgias e muito mais para o seu animalzinho. Medicamentos de primeira qualidade, coleiras, roupinhas e todos os tipos de acessórios para o seu pet. Fale com a doutora Milena Bessa. A ProPet fica na Rua Monsenhor Costa, agora ao lado da Procampo. E se você não pode levar o seu pet, eles vão buscar na sua casa. WhatsApp 99977-8377. É desse jeito. Dia dos Pais é na Passagem, dia 12 de agosto, no Salão Brilho do Sol. Toinho do Forró, Claudinho do Baile e Natan dos Teclados. Imperdível Dia dos Pais na Passagem. Organização: Deval Santos e Alice Santos. Apoio: Reinaldinho. Eu te invejo lá. Atenção, você das Ilhas, Brejas e povoados vizinhos. Venha comprar barato na Cerealista Pai e Filho. Filho, o atacadão de cereais que vende mais barato na cidade. Cerealista Pai Filho, qualidade nos produtos e na entrega. Ligue agora mesmo 749-8848-7112 e 999-71-9972. A Cerealista Pai Filho agora encontra-se em novo endereço, em frente ao Bradesco. Cerealista Pai Filho agradece. A pomada Neymax é a campeã contra as dores, porque é a única que deixa você preparado para o dia a dia. A pomada Neymax é anti-inflamatória e tem o poder de aliviar dores no corpo, nas pernas, braços, torção, artrite, artrose, reumatismo e problemas de má circulação. A pomada Neymax é a mais vendida porque age rápido, direto na dor, trazendo sensação de bem-estar e melhora seu desempenho. A pomada Neymax é simplesmente a solução para seus problemas. Procure a farmácia mais próxima de você. Pomada Neymax, a campeã contra as dores. Casa de Tempero Souza. É na Casa de Tempero Souza que você encontra aquele tempero baiano feito na hora, do jeitinho que o cliente gosta. Cereais, ração para cães e gatos, grande variedade em bomboniere, produtos para sorvetes e geladinhos, artigos para festa e muito mais. Telefones 988-22-5053 e 999-74-2928. Casa de Tempero Souza, na Rua João Guimarães, número 133, organização Delcimar e Adriana. Bota pra ferver, café Franelli já chegou. Bota pra ferver, gostoso igual não há. Bota pra ferver, café Franelli, sabor que dá prazer. Bota pra ferver, café Franelli já chegou. Bota pra ferver, gostoso igual não há. Bota pra ferver, café Franelli, sabor que dá prazer. Já pensou em parar de beber sem sofrimento? Conheça o inibidor Liberty Drink. É um suplemento vitamínico com ativos naturais que atua no organismo e auxilia no tratamento para parar de beber, diminuindo significativamente a ansiedade e a compulsão pela bebida alcoólica. Contribui para a melhora do humor, combate a insônia, reduz a ansiedade, melhora o bem-estar, combate o estresse e a depressão. Tem ajudado milhares de pessoas a parar de beber. Pare de beber agora mesmo com Liberty Drink. Você encontra Liberty Drink nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da nossa cidade. Estar conectado hoje é a melhor forma de alcançar muitas das suas metas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet. A Holística tem os melhores planos residenciais de internet fibra óptica e ultra velocidade com preço acessível. Planos a partir de R$60 e Wi-Fi incluso. Solicite já seu plano pelo site www.holística.com.br ou WhatsApp 749-8831-3021. Mais emoção e velocidade para você. Bezerra Santos Metais, compra e venda de sucatas em geral em Chique Chique. Fazemos coleta a domicílio, cobrimos qualquer preço. Latinhas, panelas, metais, baterias, ferro velhos, litros brancos e muito mais. Bezerra Santos Metais, o lugar certo para você vender e comprar sua sucata. Ligue pra gente, 998188657. Vou repetir, 998188657. Fale com os nossos proprietários, Carlivan e Jusileuza. Uma vida sexual saudável gera inúmeros benefícios. Melhora a autoestima, ajuda a emagrecer, melhora a memória, aumenta a imunidade, reduz o câncer de próstata e depressão. Eu apresento agora o Liberty 100. Liberty 100 é um suplemento que auxilia naturalmente a produção da testosterona e o equilíbrio hormonal, ativando o desempenho sexual do casal. Sua fórmula exclusiva é rica em vitaminas e minerais. Liberty 100 é um suplemento que aumenta a libido no homem e na mulher, impulsionando o desejo pelo sexo. Liberty 100 é um aliado na prevenção da impotência sexual, deixando a vida a dois muito mais feliz. Você encontra Liberty 100 nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da região. A Lei Federal 11.445 do Saneamento Básico orienta que é obrigatório que todos os imóveis atenham reservatórios e boia com capacidade suficiente para atender todos os moradores por até 24 horas em casos de emergências ou ações programadas. Águas de Chique Chique, transformando abastecimento em qualidade de vida e saúde. Aqui no Shopping da Casa, toda linha de móveis, qualidade de primeira. tem estofados e roupeiros. Aqui tem cama boxe, cama de madeira. É sua melhor opção. No Shopping da Casa tem preço, tem condição. Shopping da Casa, Rua Rui Barbosa, 335. Mobiliando e deixando sua casa muito mais bonita. Shopping da Casa. IRC Celular, grande variedade de produtos e ótimos preços. Não deixe de conferir. Lá você encontra capas para celular, película, aparelho celular, carregadores, cabos, fones e entre outros. Assistência técnica especializada em celulares. Fazemos também troca de tela, conectores e desbloqueio. Você está com problema no seu celular e não sabe como resolver? Venha para IRC Celular. Pagamento super facilitado. IRC Celular, Rua Senhor Costa, número 25. Informações pelo telefone WhatsApp 74981399063. Atenção, o Pai Martins de Oxóssi avisa a todos que atende toda sexta-feira em Xique-Xique, na Rua Agrário Avelino 768, Ponta da Ilha. Consultas ao alcance de todos. Você só paga os trabalhos depois do resultado. Negócios atrapalhados, doenças misteriosas, adoçamento e amarração amorosa. Ligue ou mande uma mensagem agora mesmo no WhatsApp 749-9944-8481. Global Móveis Decor. Queremos ser sua satisfação. Ver você feliz é nossa maior conquista. Te atender bem faz parte da nossa história. Por isso é que você está em primeiro lugar. Global Móveis Decor. Sua casa renovada e decorada. Rua Doutor Magalhães, no centro de Xique-Xique. Global Móveis. A sua casa renovada. Global Móveis. A sua casa decorada. Global Móveis. Global Móveis Decor. Global Móveis. Neste mês será inaugurado o Boticário em Xique-Xique, sob nova direção e nova localização, na Rua José Peregrino, esquina com a Rua Custódio Moraes, próximo à Caixa Econômica Federal. Em breve, próximo de você, uma loja cheia de novidades e memórias afetivas com fragrâncias que marcam momentos especiais. Siga o nosso perfil no Instagram para ficar por dentro de todas as informações. Arroba o Boticário _ Chique _ Chique. Deu a louca na Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil. Óculos completo por apenas R$199. Eu disse R$199. Isso mesmo que você ouviu. Então corra logo pra Óticas Carol e adquira o seu. Óticas Carol, na Praça Francisco Guimarães, em frente ao Mercado de Frutas. Venha pra Óticas Carol você também. Óticas Carol. Consulte o regulamento. Mês dos Pais, a Center Móveis Eletros tem o presente para deixar o seu paizão felizão. E você paga em 10 vezes sem juros. Churrasqueira elétrica, máquina de cortar cabelo, caixa amplificada 220 watts, fritadeira 3 litros de casal, polpeiro, 4 portas, 2 gavetas, rack com painel para TV, TV 24 polegadas com conversor digital. Não perca tempo batendo pernas por aí. Na Center Móveis e Eletros você encontra tudo o que precisa, com entrega e montagem rápida. E a vitamina da família. Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan. Polizan combate esgotamento físico e mental. Polizan combate dores no corpo, cãibras, acaba com o seu esquecimento e reativa a sua memória. Polizan fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais. Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Uma tarde muito especial para você, obrigado pela companhia. Já estamos por aqui com o nosso Radioatividade. Satisfação estar contigo de volta. Hoje, quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Aniversariante de hoje, paz, saúde, felicidade, tudo de bom para você. Que o bom Deus te proteja e lhe dê muitos e muitos anos de vida. Ao som da 99.3 para você agora, Radioatividade, até às 15h30. E para começar, seu Jorge, seu olhar.